Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Olá, meus queridos amigos e ouvintes de todo o Brasil. Eu quero mandar o meu abraço para todos vocês. Ó, o abração do Edelson Moura, do tamanho deste Brasil. Que coisa boa é este nosso encontro diário, através do rádio. É poder chegar na sua casa todo dia, em muitas residências. Eu chego bem cedinho, bem de manhãzinha eu chego. E em outras casas eu chego à noite, porque depende da emissora que me retransmite, da emissora que passa o nosso programa. Muitas delas preferem colocar durante o dia, outras preferem colocar de madrugadinha, acordando as cidades brasileiras. Eu acordo Teresina todo dia de manhã, eu acordo Brasília, esta cidade encantadora. Olha, Brasília, hoje eu quero falar com você, eu quero falar com a minha cidade, esta cidade que me acolheu, esta cidade que me concedeu o título de cidadão honorário, através da minha queridíssima deputada Luzia de Paula, que eu não esqueço, né? As pessoas que passam pela minha vida, elas vão deixando rastros assim maravilhosos, né? Como deixou e como deixa todos os dias a nossa querida deputada Luzia de Paula, né? Uma pessoa que eu estimo, que eu gosto, que eu adoro e verdadeiramente tem feito um trabalho maravilhoso por nós brasileiros. Hoje eu quero falar com esta população, quero falar com vocês, quero conversar com vocês um pouquinho. Vou ver se me sobra um tempo, porque também temos uma visita ilustre. Hoje, Amado Batista continua aqui comigo. É, vamos falar do seu novo DVD, do seu novo CD. Enfim, o nosso programa de hoje está supimpa. Avise para os seus amigos e para as suas amigas. E vamos começar cantando. Cadê a primeira música hoje que a produção colocou aqui? Amigo! Opa! Então vamos trazer Amado Batista e Eduardo Costa com esta música linda, Amigo! Fica um pouco aqui comigo. Estou muito magoado, estou perdido. Preciso de você pra conversar. Amigo, quem eu mais amei na vida, me abriu no coração uma ferida que nem o tempo vai cicatrizar. E descobri suas mentiras, que o tempo todo fingiu me enganou. Meu coração traído está chorando lágrimas de dor. Amigo, eu também estou assim. Quem me jurou um dia amor também mentiu, me fez muita maldade. Na sua vida também fui mais um. Nós temos muitas coisas em comum. Eu e você deixados na saudade. Amigos, vamos sair por aí, nos divertir e curtir coisas boas. Devemos é mesmo comemorar. Pra que sofrer por mulheres à toa? Amigo, a tempestade vai passar. O mau tempo vai embora e o bom vem. Você vai encontrar um grande amor. E você merece ser feliz também. coisas boas. Devemos é mesmo comemorar. Pra que sofrer por mulheres à toa? A língua tempestade vai passar. O mau tempo vai embora e o bom vem. Você merece ser feliz também. Você vai encontrar um grande amor. E você merece ser feliz também. Edelson Moura. Todos os dias em seu rádio, Edelson Moura. Com este programa sensacional, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Gente, eu estarei recebendo o Amado daqui a pouco. Ele já está aqui nos nossos estúdios, está tomando um cafezinho ali com a produção, e daqui a pouco ele estará comigo aqui, né? Porque o pessoal é assim. Primeiro, quando o Amado chega, é todo mundo. Aquela alegria, é aquela felicidade com a sua chegada aqui no prédio da rádio. E depois, que realmente é uma alegria recebê-lo no programa, porque é a oportunidade que nós temos de entrevistá-lo, conversar sobre esse novo lançamento, 40 anos de carreira, esse disco novo que está saindo, com algumas músicas inéditas e também com músicas do passado, que fizeram parte da sua carreira nesses 40 anos. São 20 faixas, 20 músicas, né? E a música de trabalho, que está lindíssima, nós vamos tocar essa música daqui a pouco, quando da presença dele aqui no nosso programa. Como é que se diz assim, um momento esperado por todos, né? O Amado com a gente aqui é um momento esperado por todo mundo. Vamos bater papo já, vamos conversar já com ele. Mas enquanto isso, eu trago uma música que você vai gostar. Meus braços te esperam. Vamos ouvir. Amado Batista. Amado Batista Show. Só você está nas minhas emoções. Meus olhos te esperam pra não mais chorar. Sem você minha vida é tão triste. Sem você minha vida é tão triste. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista Show. Como nós falamos no programa de ontem, meus queridos amigos, o Amado Batista esta semana está conosco, lançando o seu CD, DVD, 40 anos de carreira. E nós estamos de volta, né, Amado? Estamos de volta aqui, firme e forte. Como passou de ontem para hoje? Foi tudo bem? Muito bem, descansei bem, estou ótimo. Viu legal? Ótimo. É, eu gosto muito quando você se sente à vontade, não somente aqui na Rádio Estúdio Brasil, mas em nossa casa também. Né? Pô, eu sou de casa, né? Você... Não tem aquela história, eu sou de casa? Você sou de casa. É filho da casa. E né? Você também é de casa, né? É verdade. Eu tenho um alô pra mandar. Não bate na porta pra entrar, não. Não bate, não. Tá chegando, manda o pé e entra. É, a Marina, outro dia, ligou pra mim e disse: pai, como é que o Amado faz quando chega? Ele toca a campainha ou liga no celular? Eu disse: minha filha, fique de olho aí no portão, que ele já chega embicando o carro. Né? Já embica o carro. Eu quero mandar um alô para um fã seu, muito grande, que é o Sebastião Zeferini. Sebastião Zeferini é de Santa Lúcia, lá no Paraná. Ele, além de ser o nosso representante Saúde com Beleza, lá na cidade de Santa Lúcia, ele também escuta todos os dias esse programa e diz assim: Adelson Moura, eu escuto todos os dias o programa do Amado Batista. Então eu quero mandar um alô para ele, agradecer pela audiência, viu, Sebastião? E o Amado está aqui, mandando um abração para você. Sebastião, um abração, obrigado pelo carinho aí, viu? Eu quero agora mostrar aquela música que muita gente chama de Oitavo Andar. Já ouviu falar de Oitavo Andar? Sim, claro. O nome dessa música não é esse, é, né? É uma das músicas que as pessoas mais gostam, é, né? Acorde Amor. Acorde, né? Amor. E entre aspas... Oitavo andar. Né? Essa música você botou também no CD agora? Foi, porque é uma das músicas mais pedidas no show. Eu fiz um CD agora com as músicas, com muitas músicas que se pedem no show. Sei. E por causa da quantidade de músicas que tem, eu gravei 380 músicas até agora. Ou seja... Não dá pra cantar tudo. Então, tem músicas que me pedem no show e eu não canto. Essa aí é uma delas. Sei. Por falta de espaço mesmo. Mas de vez em quando eu canto uma ou outra, né? Mas desse CD 40 anos... É, você não trouxe nenhuma música dessa aqui em CDs anteriores, é assim? Ou elas foram gravadas? Não, essa aí foram gravadas em 77. 77, mas não em CD, era LP ainda? Era LP que transformou em CD depois. Depois virou CD. Sim. Mas essa regravação, você pegou o mesmo arranjo, mudou só a tecnologia? Só a tecnologia, o arranjo mesmo, o cantor é o mesmo, a interpretação é a mesma. Não, o cantor, peraí, Amado, o cantor tem que ser o mesmo, claro. Não pode ser outro. Então, minha gente, Vamos ouvir aqui Acorde Amor, com a presença do Amado Batista hoje em nosso programa. Eu sei que tem muita gente ligado para querer saber das novidades, das músicas que estão rolando nesse CD. Mas, e daqui a pouco, quero lembrar para todo mundo, nós vamos tocar a música de trabalho também, porque é importante lembrar para os radialistas, para os nossos colegas, que a música de trabalho é Eu Sou Igualzinho a Você. Exatamente. É a música que o Amado Batista canta com Elias Wagner, é que é de Santa... É de... Elias... Paraná? Não, ele é de... Espírito Santo? É Linhares, Espírito Santo. Linhares no Espírito Santo. É. Então, o Elias Wagner, que foi convidado pelo Amado, ele inclusive veio a Brasília participar da gravação? Não. Não veio. Da gravação do DVD veio? Ah, sim, veio. Veio. Participou, né? Da gravação do DVD em Brasília. Participou da gravação do DVD aqui. Então, na verdade, o Elias Wagner é a única participação, né, do DVD. É, exatamente, é dele. É. E a música que saiu no CD também é com a participação dele? Também. É, ou é só você cantando? Não, no CD e no DVD. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá certo. Então, minha gente, vamos ouvir primeiro Acorde Amor e daqui a pouco, fique ligadinho. É a música de trabalho do CD 40 Anos do Amado Batista. Para todo o Brasil, Acorde Amor, Oitavo Andar, entre parênteses, não é, Amado? Isso aí. Vamos ouvir. Não deixe as tristezas desse mundo todas para mim. Não vá, não vá embora. Oh, meu amor, foram quase 12 anos de vida vivida em comum. No outro mundo não te deixarão entrar sem mim. Acorde, amor, acorde, alma. Diga que está fingindo, diga qualquer coisa, pelo amor de Deus. Diga que está com sono e que foi só um remédio que você bebeu. O dia está amanhecendo e daqui a pouco estará nos jornais. Mulher cansou do seu marido e foi buscar a morte pra encontrar a paz. A vida não fará sentido sem você aqui. Eu já chamei nossos vizinhos do oitavo andar. Acorde, amor, não vou dizer adeus. Edelson Moura. Agora sim, nós estamos de volta com a presença dele, Amado Batista, que eu costumo dizer aqui no nosso programa, o maior ídolo popular da música brasileira. Porque manter uma carreira há tanto tempo assim, Roberto Carlos, você, são poucos. Valdir Soriano também, né? Ficou muito tempo. Chitãozinho Chororó. Leonardo, né? Tem muito tempo. Mas Leonardo é depois de você, né? Bem depois. Leonardo é bem depois. É. Então, mas tem muitas pessoas que fizeram 40 anos também ou mais, né? É. Mas é bem difícil. Então vamos voltar agora, Amado, à música de trabalho. Vamos lá. O que é que está acontecendo com ela? Está bem? Você acha que está legal? Eu acho que ela está muito bem e que está crescendo cada vez mais. As pessoas estão se emocionando com essa música porque é uma história interessante. E com a participação do Elias Wagner, ela se valorizou bastante ainda a música. E esse negócio que o pessoal sempre me diz na rua: ah, eu ouvi

Eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho hoje com os nossos ouvintes de Brasília. Nosso programa vem fazendo muito sucesso na nossa cidade, graças a Deus. Estamos subindo a nossa audiência a cada dia. O Ibope vem nos dando números surpreendentes. E eu preciso agradecer ao povo de Brasília por este carinho, por esta audiência, pela respeitabilidade ao meu nome, ao meu prestígio. E eu sinto muita falta, meus queridos amigos, do rádio de antigamente, do rádio do passado. Sinto muita saudade daquele tempo, quando as nossas emissoras de rádio se prestavam e se colocavam de frente para a nossa população. E fico muito contente que a JK esteja fazendo esse trabalho, voltando-se de frente para a nossa comunidade, falando com o povo, colocando o povo para falar, colocando o povo para conversar. O rádio é este veículo, tem que ser este veículo maravilhoso de entretenimento, de conhecimento, de informação, de música boa, de cultura. O rádio é isso mesmo. E, sobretudo, de informação. Então, por que Adelson Moura sente saudade do rádio do passado? Porque no passado, quando a população enfrentava uma dificuldade, lá estava o rádio, junto com a população, fazendo campanhas, arrecadando cobertores para proteger a situação menos favorecida. Quando a população passava por uma enchente, lá estava o rádio. E lá estava eu também, com o meu programa naquele tempo, arrecadando alimentos, levando carretas, caminhões de suprimentos alimentar, suplemento alimentar. E aí hoje nós não temos mais este rádio. Nós não temos mais aqueles radialistas daquele tempo que se prestavam a servir a população brasiliense. E em muitas cidades brasileiras também vem, eu sei que vem acontecendo a mesma coisa. O rádio vem a cada dia se distanciando da população, se distanciando do povo, e é muito triste isso. Porque, sinceramente, se hoje nós tivéssemos o rádio daquele tempo, se hoje nós tivéssemos o rádio daquele tempo, escutem isso, nossa população não estaria morrendo nos hospitais. Nossa população poderia até estar sofrendo, mas nós rasgaríamos o verbo. Nós rasgaríamos o verbo com relação à pouca vergonha e ao descaso do governo pela uma saúde pública que não vale nada, que nos oferece aí como se nós fôssemos cachorros, lixos. Aliás, quero dizer, respeitemos os cachorros. Vamos respeitar os cachorros, que eles estão sendo mais bem atendidos nas clínicas, nos hospitais de cães, do que a nossa população vem sendo atendida no Distrito Federal. Esta vergonha que hoje vive o nosso povo, passa a nossa população, este vexame de centenas de famílias, de pessoas que estão perdendo as suas vidas nos hospitais, não é por culpa nossa. Não é por culpa do brasiliense, das pessoas que constroem esta cidade, das pessoas que lutam por esta cidade. A culpa é desses governantes irresponsáveis, é desses governantes que não olham para o povo como verdadeiramente deveriam olhar. Eu não quero citar nomes, meus amigos, mas nós estamos liquidados. Nós do Distrito Federal estamos liquidados. Não temos a quem pedir socorro. Que pena. Que pena que nós não temos o rádio daquele tempo. Porque com o rádio daquele tempo, nós destruiríamos tudo. Passaríamos por cima de tudo. Governante, câmara, seja lá o que fosse. Porque vocês sabem, A imprensa é o terceiro poder do país. Mas, infelizmente, nós não podemos contar hoje com este poder. Nossa população está órfã dos meios de comunicações. Que pena. Lamento muito, muito mesmo. Ficarei aqui, talvez, falando sozinho. É difícil, é muito difícil aceitar uma população abandonada, completamente abandonada pelo Estado. É lastimável. Vamos ouvir agora. Nunca esquecerei. Cante, Amado Batista. Que dia tão lindo, nunca esquecerei. Foi tão pouco tempo, mas eu te amei. Que dia tão lindo, nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Foi tão pouco tempo, mas eu te amei. Mas eu te amei. Foi como no sonho e te encontrei, mas era de verdade. Eu me apaixonei. Que dia tão lindo, nunca esquecerei. Foi tão pouco tempo, mas eu te amei. Que dia tão lindo, nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Foi tão pouco tempo, mas eu te amei. Mas eu te amei. Amor não se escolhe, ele acontece quando menos se espera. Ele floresce. Que dia tão lindo, nunca esquecerei. Foi tão pouco tempo, mas eu te amei. Que dia tão lindo, nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Foi tão pouco tempo, mas eu te amei. Mas eu te amei. Que dia tão lindo, nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Foi tão pouco tempo, mas eu te amei. Mas eu te amei. Que dia tão lindo. Edelson Moura. Olha, eu trouxe comigo uma cartinha que veio de Santa Luzia, lá no estado do Maranhão. Quero ler essas palavras carinhosas aqui. Olá, Edelson Moura, tudo bem? Aqui é Idneude e Gerla, da Rua Nova. Somos muito sua fã, Edelson Moura. Ficamos muito felizes quando soubemos que você viria aqui à nossa cidade. Ficamos ligadas no seu programa. Não perdemos nenhuma tarde, nenhuma noite. Pois é, eu até pedi para o Natanael colocar os nossos programas juntos, Amado Batista e o Ligação Nacional juntos, um encarreado com o outro. Não sei se ele nos atendeu, mas fica aqui mais uma vez o nosso pedido, viu, Natan? Coloque Ligação Nacional e Amado Batista encarrilhados. Estamos lhe escrevendo, Adelson Moura, para pedir que aonde, como é que é? Mande um alô em nosso nome, carregue o nosso nome na sua agenda, na agenda do seu coração, e nos mande sempre a luz, que estamos ligados aqui em você.

Eles trabalham fazendo a faxina, a limpeza das veinhas do cérebro. Aí deixa sua cabeça boa, rapaz. Deixa sua cabeça muito boa. Então, mas você sabe, né, que durante anos, há mais de 3 mil anos, naquele tempo não tinha remédio, não tinha laboratório, o pessoal usava o óleo de avestruz para tudo quanto há. Você pode encontrar essa informação na internet. Se você for pesquisar na internet, óleo de avestruz, você vai ver o tanto de benefício que este produto traz à nossa saúde e o tanto de problema que você vai resolver na sua vida tomando este produto natural. Ele é um alimento, gente. O óleo de avestruz supremo não é um remédio, ele é um alimento, só que muito rico em ômegas. E os ômegas são responsáveis por trazer muita, como é que se fala assim? Eu não tenho as palavras técnicas, mas muita coisa boa para nossa vida, tá certo? Quando for comprar, exija o óleo de avestruz supremo, o do rótulo vermelho, através dos nossos representantes em muitas cidades brasileiras. E aqui o telefone da nossa central de vendas, 61-3532-6993, 61-3532-6993. Às vezes você pode dizer assim: vou levar este produto para a minha cidade. Muitas pessoas que levam para vender nas cidades se transformam em nossos representantes, nossos vendedores, e elas estão se dando muito bem. Porque, além de ser uma novidade, não é? Que o óleo de avestruz é uma novidade de pouco mais de 6 anos, 7 anos que ele foi lançado, né? Já tem muito tempo. E o nosso maior propagandista é o povo, é a própria população, é o próprio cliente, o próprio amigo que faz uso deste produto para vários tipos de doenças. Vamos agora ouvir a música Princesa com Amado Batista. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar negro de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva. Edelson Moura. Gente, agora é a nossa hora do quebra-galho. O Edelson Moura vai cantar para vocês uma música que nós estamos precisando muito, né, de ouvir mensagens assim tão bacanas. Nasceu em Belém. Esta música é religiosa. Eu canto essa música, até na igreja eu canto. Quando me convidam para cantar na igreja, eu vou lá, canto na missa. Eu gosto de cantar na igreja, gosto de servir a Deus. A coisa melhor do mundo é a gente servir a Deus. Você sabia disso? Quando você é um servo do Senhor, tantas portas se abrem para você. Muitas portas. Deus tem me abençoado muito. Tem me protegido bastante, me abençoado nos meus negócios, na minha vida. Desde o dia que eu comecei a prestar atenção, porque eu comecei assim. Diz que a gente vai a Deus ou pela dor ou pelo amor. Eu fui a Deus pela dor. No momento da minha dor, eu busquei Deus. E eu encontrei de braços abertos, assim, ó, os braços estendidos. Venha, Edelson Moura. Eu preciso de você para ser meu servo, para divulgar a minha obra, para divulgar o meu nome entre as pessoas, entre a humanidade. Porque você sabe que no mundo de hoje, muitas coisas estão acontecendo porque elas são praticadas pelas pessoas que não são de Deus. Sabe por quê, meus amigos? Porque um homem de Deus, quem é verdadeiramente de Deus, ele segue a Cristo, segue os seus mandamentos, ele procede de acordo com os mandamentos de Cristo, com os mandamentos de Deus. Não tem os 10 mandamentos? E o que é que dizem os 10 mandamentos? Não é? Não matarás, não roubarás, ó. Por que que tá cheio de ladrão? Porque são de Deus? Não. Deus não mandou você roubar. Deus não manda você matar. Ele não faz isso. Não é verdade? Então, o ser humano que é de Deus, ele segue rigorosamente os mandamentos. Por isso que toda cidade, você pode prestar atenção, toda cidade que tem um prefeito cristão, verdadeiramente cristão, ele é um servo do Senhor. Ele serve bem a população, ele é honesto, ele é digno, não é? Nada abala esta pessoa. Aqui, por exemplo, no bairro onde eu moro, nós temos um prefeito, né? O prefeito da nossa igreja, inclusive, que é o Coronel Amaral. Então, o que acontece? É de Deus, é servo. O trabalho que ele desenvolve é belíssimo, um trabalho no nosso condomínio, assim, de muita grandeza. Não é bacana isso? Porque é um servo, ele é um temente a Deus. O homem que teme a Deus, ele não comete injustiças, ele não comete coisas erradas, crimes, ele não comete roubos, porque é um servo, é um cristão. Ei, Edelson Moura, é verdade. Vamos cantar agora, não é? Nasceu em Belém, Casa do Pão. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também, desceu à terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se elevam para, num gesto de amor, retribuir a vida que vem das mãos do Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu à terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se encontram na mais fraterna união. Façamos deste mundo a grande casa do pão. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu à terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos sofridas nem sempre têm o que dar, mas vale a própria vida de quem prossegue a lutar. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu à terra e fez pousada em Belém. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu à terra e fez pousada em Belém. Edelson Moura. Muito obrigado a todos os nossos amigos, a todos os nossos ouvintes pela audiência no nosso programa Amado Batista de hoje. Se Deus quiser, meus amigos, amanhã estaremos de volta com um novo programa. Tchau, Brasil! Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado.